habitantes da terra estão abusando, ao nosso supremo divino sobrecarregando, fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo, e só se lembram de Deus quando estão no perigo. Os habitantes da terra estão abusando, ao nosso supremo divino sobrecarregando, fazendo o quê? Fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo, e só se lembram de Deus quando estão no perigo. Ele pague, Deus lhe pague, Deus lhe crie, Deus o abençoe. Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco cheio. Os habitantes, da terra estão abusando, ao nosso supremo divino sobrecarregando, fazendo o quê? Só se lembram de Deus quando estão no perigo. Os habitantes da terra estão abusando, ao nosso supremo divino sobrecarregando, fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo, e só se lembram de Deus quando estão no perigo. Deus lhe pague, Deus lhe crie, Deus o abençoe. Deus é vosso pai, é vosso guia. Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco cheio. Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco cheio. Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco cheio.